A bondade de Deus é o atributo em razão do qual ele concede vida e outras bênçãos às suas criaturas. Salmo 25:8, Naum 1:7, Salmo 145:9, ponto e vírgula Rom 2:4, Mate 5:45, Salmo 31:19, Atos 14 e 17, Salmo 68:10, 85:5, escreve o Dr. Ward Agnew Johnson. Há alguns anos fui convidado para almoçar em certa casa. O dono da casa me pediu que orasse. Depois de pedir a bênção e expressar a nossa gratidão pelos dons de Deus, ele disse com certa franqueza: realmente não vejo razão para isto, pois eu mesmo provi esta refeição. Em resposta perguntamos: o senhor nunca pensou que se falhassem a sementeira e a colheita uma só vez em toda a terra, a metade do povo morreria antes da próxima colheita? E não pensou também que se falhassem a sementeira e a colheita em 2 anos sucessivos em todo o planeta, todos os homens morreriam antes da seguinte colheita? Evidentemente assombrado, ele admitiu que nunca pensara em tal possibilidade. Então sugerimos estar muito equivocado em dizer que fora ele quem fornecerá aquela refeição para nós. Ele devia a Deus a sua própria vida e as forças para ganhar o dinheiro. Deus havia posto vida no grão e no animal que usávamos como alimento, coisa que ele nunca poderia fazer. Lembramos-lhe que ele havia sido um cooperador com Deus, participando das leis divinas para suprir as nossas necessidades. Então perguntamos: se alguém lhe desse alguma coisa, o senhor não diria obrigado? E se fossem repetidas as dádivas 2 ou 3 vezes ao dia, o senhor não diria obrigado cada vez? Com isso ele prontamente concordou. Então o senhor entende por que dizemos obrigado a Deus cada vez que recebemos suas bênçãos. A isto ele exclamou: ah! Isto não é mais do que boa educação, sem falar em ser inteligentemente agradecido. Para certas pessoas a existência do mal e do sofrimento apresenta um obstáculo à crença na bondade de Deus. Por que um Deus de amor criou um mundo cheio de sofrimento? Perguntam alguns. As considerações seguintes poderão esclarecer o problema. 1. Deus não é o responsável pelo mal. Se um trabalhador descuidado jogar areia numa máquina delicada, deve-se responsabilizar o fabricante. Deus fez tudo bom, mas o homem danificou a sua obra. Praticamente todo o sofrimento que há no mundo é consequência da desobediência deliberada do homem. 2. Sendo Deus Todo-Poderoso, o mal existe por sua permissão. Nem sempre podemos compreender por que ele permite o mal, pois os seus caminhos são inescrutáveis. Ao extremamente curioso ele diria: que tens tu com isso? Segue-me tu. No entanto, podemos compreender parte dos seus caminhos, o suficiente para saber que ele não erra. Assim escreveu Stevenson, notável autor: se eu, através do buraquinho de guarita, puder enxergar com os meus olhos míopes minúscula fração do universo, e ainda receber no meu próprio destino algumas evidências de um plano e algumas evidências de uma bondade dominante, seria eu, então, tão insensato a ponto de queixar-me de não poder entender tudo? Não deveria eu sentir surpresa infinita e grata, pelo fato de, em um empreendimento ao vasto, poderão entender algo, por pouco que seja, e fazer com que este pouco inspire minha fé? 3. Deus é tão grande que pôde fazer o mal cooperar para o bem. Recordemos como dominou a maldade dos irmãos de José, e de Faraó, e de Herodes, e daqueles que rejeitaram e crucificaram ao Cristo. Acertadamente disse um erudito da antiguidade: Deus Todo-Poderoso não permitiria, de maneira alguma, a existência do mal na sua obra se não fosse tão onipotente e tão bom que até mesmo do mal ele pudesse operar o bem. Muitos cristãos já saíram dos fogos do sofrimento com o caráter purificado e a fé fortalecida. Os sofrimentos têm impelido ao seio de Deus. O sofrimento foi a moeda que comprou o caráter provado no fogo. 4. Deus formou o universo segundo leis naturais, e estas leis implicam a possibilidade de acidentes. Por exemplo, se a pessoa descuidada ou deliberadamente se deixar cair em um precipício, essa pessoa sofrerá as consequências de ter violado a lei da gravidade. Mas, ao mesmo tempo, estamos satisfeitos com estas leis, pois de outra forma o mundo estaria num estado de confusão. 5. É bom lembrar sempre que tal não é o estado perfeito das coisas. Deus tem em reserva outra vida e uma época futura em que mostrará a razão de todos os seus tratados e ações. Visto que ele opera segundo a hora oficial celestial, às vezes pensamos que ele esteja tardando, mas bem depressa fará justiça a seus escolhidos. Luke 18:7, 8. Não se deve julgar a Deus enquanto não descer a cortina sobre a última cena do grande drama dos séculos. Então veremos que ele tudo fez bem. 4. O triuno Deus. 1. A doutrina declarada. As escrituras ensinam que Deus é um, e que além dele não existe outro Deus. Poderia surgir a pergunta: Como podia Deus ter comunhão com alguém antes que existissem as criaturas finitas? A resposta é que a unidade divina era uma unidade composta, e que nesta unidade há realmente três pessoas distintas, cada uma das quais é a divindade, e que, no entanto, cada uma está sumamente consciente das outras duas. Assim, vemos que havia comunhão antes que fossem criadas quaisquer criaturas finitas. Portanto, Deus nunca esteve só. Não é o caso de haver três deuses, todos três independentes e de existência própria. Os três cooperam unidos e num mesmo propósito, de maneira que no pleno sentido da palavra, são um. O Pai cria, o Filho redime, e o Espírito Santo santifica. E, no entanto, em cada uma dessas operações divinas os três estão presentes. O Pai é preeminentemente o Criador, mas o Filho e o Espírito são tidos como cooperadores na mesma obra. O Filho é preeminentemente o Redentor, mas Deus, o Pai e o Espírito são considerados como pessoas que enviam o Filho a redimir. O Espírito Santo é o Santificador, mas o Pai e o Filho cooperam nessa obra. A Trindade é uma comunhão eterna, mas a obra da redenção do homem evocou a sua manifestação histórica. O Filho entrou no mundo de uma maneira nova a tomar sobre si a natureza humana e lhe foi dado um novo nome, Jesus. O Espírito Santo entrou no mundo de uma maneira nova, isto é, como o Espírito de Cristo incorporado na Igreja. Mas ao mesmo tempo, os três cooperaram. O Pai testificou do Filho, Mateus 13:17, e o Filho testificou do Pai, João 5:19. O Filho testificou do Espírito, João 14:26, e mais tarde o Espírito testificou do Filho, João 15:26. Será tudo isso difícil de compreender? Como poderia ser de outra maneira, visto que estamos tentando explicar a vida íntima do Deus Todo-Poderoso? A doutrina da Trindade é claramente uma doutrina revelada, e não doutrina concebida pela razão humana. De que maneira poderíamos aprender acerca da natureza íntima da divindade a não ser pela revelação? 1 Coríntios 2:16. É verdade que a palavra Trindade não aparece no Novo Testamento. É uma expressão teológica, que surgiu no segundo século para descrever a divindade. Mas o planeta Júpiter existiu antes de receber-lhe este nome, e a doutrina da Trindade encontrava-se na Bíblia antes que fosse tecnicamente chamada a Trindade. 2. A doutrina definida. Bem podemos compreender porque a doutrina da Trindade era às vezes mal entendida e mal explicada. Era muito difícil achar termos humanos que pudessem expressar a unidade da divindade ao mesmo tempo, a realidade e a distinção das pessoas. Ao acentuar a realidade da divindade de Jesus, e da personalidade do Espírito Santo, alguns escritores corriam o perigo de cair no triteísmo, ou a crença em três deuses. Outros escritores, acentuando a unidade de Deus, corriam perigo de esquecer-se da distinção entre as pessoas. Este último erro é comumente conhecido como sabelianismo, doutrina do bispo Sabélio, que ensinou que Pai, Filho e Espírito Santo são simplesmente três aspectos ou manifestações de Deus. Este erro tem surgido muitas vezes na história da Igreja e existe ainda hoje. Essa doutrina do sabelianismo é claramente antibíblica e carece de aceitação, por causa das distinções bíblicas entre o Pai, o Filho e o Espírito. O Pai ama e envia o Filho. O Filho veio do Pai e voltou para o Pai. O Pai e o Filho enviam o Espírito. O Espírito intercede junto ao Pai. Se, então, o Pai, o Filho e o Espírito são apenas um Deus sob diferentes aspectos ou nomes, então o Novo Testamento é uma confusão. Por exemplo, a leitura da oração intercessória, João 17, com pensamento de que Pai, Filho e Espírito fossem uma só pessoa, revelaria o absurdo dessa doutrina. Isto é, seria mais ou menos isto: assim como eu me dei poder sobre toda a carne, para que eu dê a vida eterna a todos quantos dei a mim mesmo, eu me glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me dei a fazer. E agora eu me glorifico a mim mesmo com a glória que eu tinha comigo antes que o mundo existisse. Como foi preservada a doutrina da Trindade de não se deslocar para os extremos, nem para o lado da unidade, sabelianismo, nem para o lado da triunidade, triteísmo? Foi pela formulação de dogmas, isto é, interpretações que definissem a doutrina e a protegesse contra o erro. O seguinte exemplo de dogma acha-se no Credo de Atanásio, formulado no 5º século. Adoramos um Deus em trindade, e trindade em unidade. Não confundimos as pessoas, nem separamos a substância. Pois a pessoa do Pai é uma, a do Filho outra, e a do Espírito Santo, outra. Mas no Pai, no Filho e no Espírito Santo há uma divindade, glória igual e majestade coeterna. Tal qual é o Pai, o mesmo são o Filho e o Espírito Santo. O Pai é incriado, o Filho incriado, o Espírito incriado. O Pai é imensurável, o Filho é imensurável, o Espírito Santo é imensurável. O Pai é eterno, o Filho é eterno, O Espírito Santo é eterno e, não obstante, não há três eternos, mas sim um eterno. Da mesma forma não há três seres, incriados, nem três imensuráveis, mas um incriado e imensurável. Da mesma maneira o Pai é onipotente. No entanto, não há três seres onipotentes, mas sim um onipotente. Assim o Pai é Deus, o Filho é Deus, e o Espírito Santo é Deus. No entanto, não há três deuses, mas um Deus. Assim o Pai é Senhor, o Filho é Senhor, e o Espírito Santo é Senhor. Todavia não há três senhores, mas um Senhor. Assim como a veracidade cristã nos obriga a confessar cada pessoa individualmente como sendo Deus e Senhor, assim também ficamos privados de dizer que haja três deuses ou senhores. O Pai não foi feito de coisa alguma nem criado, nem gerado. O Filho procede do Pai somente, não foi feito, nem criado, mas gerado. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho, não foi feito, nem criado, nem gerado, mas procedente. Há, portanto, um Pai, três pais, um Filho, não três filhos, um Espírito Santo, não três Espíritos Santos. E nesta Trindade não existe primeiro nem último, maior nem menor. Mas as três pessoas coeternas são iguais entre si mesmas, de sorte que por meio de todas, como acima foi dito, tanto a unidade na Trindade como a Trindade na unidade devem ser adoradas. A declaração acima pode parecer-nos complicada, por tratar-se de pontos sutis, mas nos dias primitivos demonstrou ser um meio eficaz de preservar a declaração correta sobre verdades tão preciosas e vitais para a Igreja.